Hoje eu vou falar sobre cura e salvação. Aí você vai me perguntar, o que tem a ver? Porque a gente está falando de Deus, vem falar de salvação e cura, não tem nada a ver. Mas é aquilo que eu falo para vocês, eu não gosto de seguir um padrão rígido dos temas, porque o que eu acho legal dos temas é você estudar um tema e pensar as implicações desse tema. O normal seria agora eu falar, por exemplo, sobre o amor de Deus. Já que eu estou falando de Deus, né? Falei do seu poder, falei da sua santidade, agora falarei do amor e justiça. Só que aí você para pensar, você para para pensar, chega à conclusão do seguinte, pô, nós falamos de santidade. E isso tem implicações no entendimento de toda a doutrina. Então eu não posso simplesmente pular para o outro tema sem a gente mastigar essas implicações. Então, eu resolvi falar sobre salvação e cura porque ela tem implicação direta com o tema da aula passada. E acho que, assim, vocês têm que fazer sempre isso quando vocês estudarem qualquer coisa. Estudou um tema, começar a meditar sobre aquele tema e tentar perceber quais são as consequências disso. É um erro terrível a gente estudar alguma coisa isoladamente. Estudei isso, depois eu pulo, estudo aquilo, como se fossem coisas separadas. As coisas só têm valor realmente se elas se interligarem de alguma maneira. Então todo estudo que vocês fizerem, façam isso. Tentem interligar na mente de vocês os temas. Isso aqui tem a ver com isso, aonde que eles se ligam e aonde isso tudo se liga na minha experiência. Isso é muito importante. Nós falamos sobre santidade. E assim, de maneira bem resumida, a gente concluiu que santidade é algo que pertence a Deus e exclusivamente a Deus. O homem não tem santidade. Mas Deus empresta a sua santidade para o homem. E essa santidade está intimamente ligada à purificação. Então, santificar-se do lado humano é deixar com que Deus nos purifique. Então, santificação não é muito uma obra humana, é mais uma obra divina. E o homem, o que ele faz é deixar: Senhor, me santifica, me purifica, porque tu és santo, tu tens santidade, não sou eu que vou me purificar, eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não tenho aí a matéria-prima para fazer essas coisas, e não vou conseguir fazer essas coisas simplesmente deixando de fazer outras. Não vai ser deixando de fazer certas coisas que eu vou me santificar. Esse tipo de santificação é besteira. Não funciona. Se deixar de fazer as coisas tornasse alguém mais santo, o monge budista seria o homem mais santo do mundo. Que vive lá no seu mosteiro, com seus exercícios espirituais, sem um contato muito amplo com o mundo. Então, essa ideia de santificação como deixar de fazer as coisas é besteira. Santificação é purificar-se. É deixar com que a santidade de Deus nos limpe daquelas coisas que nos pesam. E essa é a ideia. Então, a gente começa a entender a implicação disso nessas duas coisas, que é a salvação e a cura. Para a gente entender isso, a gente tem que pensar de uma maneira simples. Deus criou o homem bom. O que significa ser bom? Significa ser puro. O que significa ser puro? Significa ser um ser sem nódoa, sem mancha. Um ser sem problemas. Esse era o homem quando Deus criou. O homem pecou e se afastou de Deus. Caiu. A queda. E o que é a queda? É deixar de ser aquele ser perfeito. Bom, antes era um ser perfeito, um ser bom, um ser limpo. E depois? É um ser não perfeito, não bom, não limpo. Então a comparação é entre um ser são e um ser enfermo. Para nós entendermos, a doutrina cristã é imprescindível que a gente compreenda que o homem atual está enfermo. Quando eu falo homem atual, estou falando de quem? Todo homem, desde Adão. O homem está enfermo. Ele não é enfermo, porque ele foi criado bom, ele foi criado são em Adão. Mas depois de Adão, ele se torna enfermo, doente. Doente. Isso é importantíssimo para a gente compreender. A gente precisa entender isso. Eu já consegui a autorização do padre? É, que eu vou dar um curso do padre. Mas o curso é sensacional. E eu mandei e-mail para ele, né? Falando, ô padre, me autoriza aí a dar esse teu curso. Que é um curso legal. Claro que as adaptações necessárias. Aí ele demorou 3 dias e me respondeu. Aí começa assim, salve Maria! Aí tá, não, autorizo sim, tá. Não, nós somos um aluno junto no seminário lá de filosofia. Ele autorizou tal, então tá autorizado, eu vou já poder dar esse curso, que é o curso sobre doenças espirituais e suas terapias. E a primeira coisa para poder entender isso é entender o estado atual do homem. O homem está doente. O homem está doente desde a queda, desde o pecado de Adão. Nós não temos mais aquele estado são de Adão, mas estamos doentes. E doentes num aspecto geral. Estamos doentes na nossa vontade, estamos doentes no nosso pensamento, na nossa inteligência, estamos doentes no nosso corpo. É ou não é? Então, para a gente entender as coisas, a gente precisa entender isso. Porque toda a restauração que Deus dá, está baseado nisso. Olha, vocês estão doentes, vocês precisam ser curados, vocês precisam ser salvos. Essa é a ideia. E essa é a ideia que a gente tem que entender. Então a gente não adianta ficar se debatendo em um monte de coisa marginal se a gente não entender a coisa principal, que é o homem precisa curar-se. Essa é a proposta. É a cura. É transpor esse estado afetado e enfermo que nós temos hoje para um estado superior. Gente, o cristão está sendo transformado para um estado melhor, superior. Isso é que ele espera. Um estado em que seu estado de enfermidade é abandonado para um estado de sanidade, podemos dizer assim, são sem doença. Doença num sentido amplo. E é essa doença no sentido amplo, enfermidade no sentido amplo, que é o que permeia toda a Bíblia. Vocês já perceberam como a Bíblia tem relatos de enfermidades e curas? É a Bíblia inteira, gente. Enfermidade e cura, enfermidade e cura, enfermidade e cura. Então até parece que até parece que a questão principal do cristianismo é cura. E muitas pessoas acabam entendendo assim. Dá uma olhada no monte de igrejas e ministérios que tem ênfase na cura física. Ou na cura psicológica, vamos até um pouco além. É assim, vamos dizer, a maioria está com ênfase nisso. Por quê? Eles tiraram isso de lugar algum? Não. Isso é, eles olharam na Bíblia. Eles olharam a Bíblia e falaram, mas a Bíblia só fala disso. Então, isso é o principal. A cura é o principal, porque Jesus, o que Jesus fazia o tempo todo? Ele só curava. E de vez em quando ele pregava, mas o resto ele ficava curando os outros. E lá no Velho Testamento, quantos exemplos de cura nós temos? Então a Bíblia só fala de cura. Tempo de cura é tempo de cura, é isso aí. Entendeu? Eles tiraram isso do nada? Não. Realmente a Bíblia só fala disso. Mas tem uma coisa interessante. Se você, alguém está com a Bíblia NVI aí? NVI, alguém tem essa? Pô, ninguém vai me ajudar. Essa aí qual que é? Deixa eu dar uma olhada nessa. Dá uma olhada nessa versão aqui. Pô, legal, gostei. Você vai ler essa aqui. Não, deixa aqui, eu vou ler. Mateus 9:22. Se você der uma olhada nesse texto, realmente é interessante, que é a cura de uma mulher. Mateus 9:22. Jesus vai lá, cura a mulher. Ele fala assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Ele fala assim para ela, a tua fé te salvou. Não, mas ele acabou de curá-la. Ela não fez nenhuma confissão de que Jesus era o Filho de Deus, né? Jesus ainda não tinha nem morrido na cruz. O que Jesus está dizendo? O que ele está querendo dizer com tua fé te salvou? E aí na versão da Bíblia do Jorge, está assim. Jesus virou, viu a mulher e disse, coragem minha filha, você sarou porque teve fé. Você sarou. E se alguém tiver a NVI, vai estar escrito assim. A tua fé te curou. Ei. Curou ou salvou? Essa é a questão. Vocês nunca pensaram sobre esses textos? Não, nunca pensou, Paulo? Mas nesse caso, a vida salvou da morte. Quando cura de doença, salva da morte. Também pode ser. Mas pra quê? Você vai morrer depois. Adiou, né? Olha, esses textos, tem esse outro, sempre ficaram na minha cabeça. Falei, Jesus não pode estar falando de salvação como a gente pensa. Para nós, a salvação é você ir para o céu, resumidamente, não é isso? Jesus não poderia estar falando isso para ele, gente. Se ele fala, tua fé te salvou, ele não estava dizendo que eles estavam no céu ou iriam para o céu por causa daquilo. E por que uma Bíblia traduz como salvou e outra Bíblia traduz como curou ou sarou? Por quê? Obrigado, Deus. Por quê? Hã? O que é? Não, vamos no grego. A palavra em grego é uma só. É sozo. Transliterado é isso aqui. Que significa o quê? Significa Salvar. Significa salvar, mas também significa curar. As duas coisas. As duas coisas. Mas não são, mas elas são. A palavra significa as duas coisas. Sozo significa curar, mas significa também salvar. O que, que a gente pode pensar disso? Uma única coisa, que salvação e cura estão intimamente ligados. A gente sempre pensou as duas coisas como coisas completamente separadas. Gente, vocês estão com frio? Não? Não. O vento está vindo diretamente em mim aqui, está uma delícia. A gente sempre pensou como coisas completamente separadas. Salvação é o prêmio final. Cura é a melhora de um estado presente. Só que a gente vai perceber que na Bíblia as duas coisas formam uma só. Começa pelo uso da palavra, que é a mesma. Salvação e cura estão intimamente ligadas. Então vamos pensar de novo. Pensem, vocês já conseguem fazer isso. O homem foi criado são e caiu enfermo. O nosso estado atual é de enfermidade. O que nós buscamos é sair do estado de enfermidade para um estado são, outra vez. Que nome se dá a isso? Pessoa que está doente e deixa de estar doente. Cura. Ao ser curado, está são. Então, o que está acontecendo conosco é a saída de um estado de enfermidade para um estado de cura. E por isso que é a mesma palavra. Porque salvação e cura na Bíblia estão intimamente ligados. Intimamente ligados. Pensa na santidade que nós falamos na aula passada, que é aquele elemento purificador de Deus que nos tira os elementos a mais e corruptíveis da nossa vida. O que é isso se não uma cura? O que é uma cura se não tirar os elementos negativos, prejudiciais, que te colocam para baixo? Isso é cura. E é exatamente isso que a santidade de Deus faz, e é exatamente isso que é a salvação. Filha, tua fé te salvou. Talvez não seja uma distorção do uso da palavra salvar. Salvar em português significa tirar de uma situação crítica. Mas não é a mesma coisa. É, acaba caindo na mesma coisa. Não, eu sei, não estou dizendo tirar de uma situação crítica seria. Não, mas você vai. É, mas... A salvação, né? Que a salvação a gente pensa assim, ir para o céu, a pessoa deixar de existir e ir para o céu. Essa é, então, essa é o que está no nosso imaginário. Exatamente. No nosso imaginário, a salvação está ligada a uma coisa futura e um desligamento. Exatamente. Só que no imaginário deles, não digo das pessoas comuns, no entendimento dos discípulos, daqueles que escreveram, não é assim. Porque você vai ver Paulo falando de salvação. Você fala assim, se o cara está se afogando, você salva o cara. Se tira o cara daquela situação. Sim, é um resgate. Quando a pessoa está cheia de. Talvez seja esse entendimento. Está cheia de problemas, cheia de pecados. Você é salvo disso aí. Você tirar dessa situação crítica que você. Que não deixa estar interligadas as duas coisas. É. O que é interessante a gente pensar é o seguinte: então por que na Bíblia está tão permeado, a Bíblia está tão permeada de cura física? Gente, a Bíblia está permeada de cura física porque esse era o símbolo da salvação espiritual. Eu sempre também, né, eu sempre imaginei quando eu vi que a salvação, a cura feita, as curas feitas por Jesus eram mais sinais do poder dele do que. O que, que Jesus fala, por exemplo, acho que é João 4,48. Isso é no Novo Testamento. No Antigo Testamento já foge da... Não, então. Desse sinal. Não, o problema, sim, que Jesus curava. Quando eu falo que era um símbolo, não quer dizer que não existia. Lembra a aula que eu dei sobre símbolo? O símbolo, ele tem um valor próprio, mas ele também aponta para uma realidade superior a ele mesmo. Jesus curava. O cara que era cego deixava de ser cego. E mandava curar. Mas quando ele fazia isso, ele estava fazendo assim, olha gente, está vendo isso? É isso que eu quero fazer com vocês. Numa dimensão muito mais profunda do que essa. Aqui vocês estão vendo o que eu quero fazer apenas no exterior. Mas o que eu quero fazer está muito além disso. Está numa dimensão muito mais profunda do que essa que vocês estão vendo. Em João 4,48, Jesus, de passagem, e pouca gente cita esse texto porque ele fala meio de passagem, mas ele fala assim, olha, se vocês não virem os sinais e os prodígios, vocês não vão crer. Ele está falando isso mesmo. Olha, se eu não fizesse isso, vocês não entenderiam nada, não creriam. Então a Bíblia está cheia de curas, não porque a cura seja o mais importante, porque não tem sentido a cura ser o mais importante. Que adianta eu te curar de um câncer hoje, se tu vai morrer amanhã? Boa, não é? Pô, você tá legal, maravilhoso, mas e amanhã? Você vai morrer. Transfere o dia. É um adiamento. Mas o valor do ensinamento, da cura, é que estava valendo. Olha, a cura, curou. É isso que eu quero fazer com vocês. Então, no Velho Testamento, a salvação, dentro do imaginário do povo, e isso depois foi herdado, é a visão, no Velho Testamento, está muito ligado a visão de uma libertação nacional. Um povo, eles pensavam em âmbito nacional, então eles falaram assim, vem um salvador que vai nos tirar desse subjugar de impérios e outros povos e vai nos elevar como povo a uma nação livre, independente e autônoma. Essa era a ideia de salvação do povo no Velho Testamento. Só que como quase toda a ideia do Velho Testamento na cabeça do povo estava não equivocada, mas limitada. O povo do Velho Testamento não entendia exatamente que tipo de salvação estava se tratando. Depois Pedro vai falar, Pedro, hein, judeuzão, vai falar, olha, o que os profetas e os... A lei que estava dizendo no Velho Testamento era sobre Cristo, sobre a libertação que ele está dando. Então, o que estava na cabeça das pessoas do Velho Testamento era sempre ligado à salvação, a essa libertação nacional. Mas, no Novo Testamento, a coisa foi se especificando. E quando Jesus começa a curar, não foi de graça. Ele não cura porque ele ficava só com pena. Ah, coitado, vou curar. Não. Ali estava o centro do ensinamento de Cristo. O que eu quero fazer com vocês é isso. É curá-los. Vocês precisam de cura. Vocês são seres enfermos e precisam ser curados. Aí ele curava fisicamente. Isso tinha uma importância momentânea. Mas simplesmente, ele estava mostrando o que era necessário. Então quando ele vira para aquela mulher e fala, tua fé te salvou, isso tem um significado amplo. Ele está falando assim, ó, tua fé te curou, Mas a tua fé também pode te curar eternamente. E ele fala isso para várias pessoas. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E parece que ele está falando só daquele momento de cura física. Por exemplo, o caso de Lázaro, para mim, é emblemático. Toda aquela parafernália, os 3 dias que Jesus demora para chegar, depois ele chora, e depois ele sai do túmulo, e todo mundo... Mas depois ele vai morrer de novo! Que importância tem uma ressurreição desse tipo? Se ele vai morrer? A ressurreição de Lázaro não é que nem... De Lázaro? Não é como a de Cristo, que saiu do túmulo e foi embora. Não, a de Lázaro ele saiu para morrer de novo. Pô, e ainda pensa, pô, ele estava indo para o céu, vai voltar aqui de novo. Mas ali existia a lição. Ele estava ensinando sobre a ressurreição. Por que que ele demora 3 dias, gente? Jesus não foi uma cenazinha. Não, não acredito, não acredito que tenha sido uma cena. Não, eu acredito que o choro... Aí, por que que Jesus chorou? Ele foi correndo lá. Mas quantos dias ele demorou para ir lá? Quantos dias? Estou errado? Eu estou falando de memória, mas foram 3 dias. Por quê? Deixou acontecer bem, né? Deixou bem. Não, não deixou bem. Ele deixou 3 dias. Quem ressuscitou no terceiro dia? O próprio Cristo. Você está entendendo? Jesus, ele está ensinando. Opa! Nesse ponto. Talvez, eu não sei, eu já pensei sobre isso, talvez o choro dele tivesse a ver também com a parte humana dele, que ele também passaria por isso. Pode ser. A Bíblia não fala. A tristeza da... Ou a incredulidade também. Não sei, é. Aí a gente vai, né, vai ficar devagar, porque a Bíblia só fala que ele chorou ali, mas não explica por quê, né? A gente fica imaginando o quê. Mas ele está ensinando, gente. Quando eu falo que a Bíblia tem um ensinamento mais profundo do que aparece ali na capa, é porque... E Jesus, é o que eu falo, ele está falando com o profundo das nossas almas. E quando ele fala de cura, ele não está falando só de cura física, pode envolver a cura física de alguma maneira, mas a cura que ele está buscando e tentando e oferecendo é a cura da alma, é a cura, desculpa, eu nem gosto do termo cura da alma, é a cura do ser. O ser nosso que hoje está enfermo, caminhando para uma cura, que é a salvação, que está ligado inclusive à mesma palavra. Aí você entende, por exemplo, quando Jesus fala assim em Lucas 19, oh, desculpa, Lucas 9, 24, pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, esse a salvará. Então, agora entende entende esse texto pensando nisso aqui, ou seja, todo aquele que tentar curar-se a si mesmo, vai morrer. Lembra da aula passada, gente? O que promove a nossa purificação? Hã? A santidade. A santidade, a pureza divina, promove a nossa purificação. Então, a nossa cura, que é a purificação, que é a salvação, não vem de nós, não pode vir de nós. Quem tentar curar-se, salvar-se a si mesmo, vai perder a vida, porque nós não temos força para nos salvar. É necessário que a cura venha de quem tem o remédio. Aliás, ele é o médico dos médicos. Ele ser o médico dos médicos não significa que ele é maior do que, sei lá, que é um médico bom aí. Não. Não. Isso é provocação. como médico, eu nem sei se ele é bom, mas quando ele vai falar de outras coisas, é melhor ficar quieto. Mas não é isso, não é que Deus é melhor do que eles. É porque Deus é um médico. Quando estamos falando de cura do ser, só Ele possui o remédio, que é a sua própria santidade. Então vê que esse tema, santidade de Deus, salvação e cura, estão intimamente ligados. E salvação e cura, não que elas sejam a mesma coisa, mas estão numa ligação de entendimento em tudo. Então, a gente tem que parar de pensar nessas curas físicas como com a importância que ela não tem. E é o erro de um monte de ministério aí, que enfatiza a cura. E para o cara, realmente eu não creio que esses caras façam tudo assim, na malignidade. Não, eu vou enganar esse povo. Não, não acredito não. Eu conheci alguns e eles eram absolutamente sinceros. Mas o que, que eles fazem? Eles vão na Bíblia e veem a superfície da Bíblia ali e falam, é isso que eu vou fazer. É isso que é o certo. Só que ele não mergulhou no ser. Ele não deixou que a Bíblia falasse com o profundo do seu ser para que ele entendesse que aquelas curas eram apenas sinais, eram apenas símbolos que estavam apontando para uma realidade muito superior e muito infinita. Então, isso dá uma mexida no nosso entendimento sobre a doutrina cristã. Isso faz a gente parar e, opa, essa aula é simples, mas ela, a gente devia, depois dela, ficar umas 3 semanas sem assistir aula, só para reorganizar a ideia toda que a gente tem de cristianismo. Porque o centro aí do cristianismo está sendo aqui, segundo isso que a gente está falando, é a transformação do nosso ser. Mas não como algo que eu vou promover em mim, já que aquele que tentar se curar não vai conseguir, mas algo que Deus está promovendo em mim. E o que, que Ele está curando na gente? Está curando nosso corpo, para a alegria de muitos, da minha alegria também, principalmente. Mas está curando a nossa vontade, está curando a nossa inteligência, nossa mente. É uma cura total que Deus está promovendo na gente. E vê que quando Paulo fala do velho homem, ele trata esse velho homem sempre como alguém... Quando eu leio o velho homem de Paulo, eu sempre penso num bêbado caindo na sarjeta. É a imagem que vem na minha cabeça. É alguém doente. E ele sempre vai fazendo esse contraste do velho homem para o novo homem, e o novo homem é um ser perfeito. É isso que o cristianismo está propondo. O purificar total do ser, a ponto que tudo aquilo que torna ele imperfeito deixe de existir para ficar aquilo que é perfeito. Aqui na Terra, jamais seremos totalmente curados. A cura é um processo. Estamos tomando remédio. Alguns se abrem para tomar esse remédio em doses maiores, enquanto outros ficam tomando gotinhas desse remédio. Por isso a disparidade, por isso que as pessoas são diferentes. Mas a cura é um processo que está sendo administrado em nossas vidas, até o final. Então aqui neste mundo nós nunca vamos ser totalmente curados. Mas depende de nós nos abrirmos para a administração desse remédio, para nos tornarmos menos enfermos. Porque nós acabamos não sendo enfermos de maneira igual, não. Há diferença, há gradações. Há pessoas que são muito enfermas. Há outras que são menos enfermas. Então, se a gente entender, e isso que vocês estão fazendo, é importantíssimo para deixar essa enfermidade cada vez menor, que é a busca da compreensão, do entendimento dessas coisas. E lembrem-se, essa ministração sempre é Deus quem faz. É Deus quem vai fazer. Nós dependemos dele completamente para isso. Lá em Apocalipse 22, lembra que nós lemos sobre a árvore, né, da vida que vai ter lá? Lembra que a gente leu isso? Fala assim, ó, Apocalipse 22, versículo 2. No meio da sua praça, né, que é o céu, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Eu não sei se na Bíblia de vocês está diferente. Para a cura dos povos. Deve estar cura também, né? Porque a palavra não é essa, tá? Para a saúde das nações. É, saúde. A palavra, na verdade, é terapia. Que vem a palavra terapia. Para curar as nações. Curar. Mas a palavra não é essa. É a palavra ligada à terapia. Terapia, que é curar, mas no sentido de tratar. E o que isso quer dizer? O que são os 12 frutos? O que é a árvore da vida? Eu não tenho a mínima ideia. Mas aqui está dizendo alguma coisa profunda para nós. De que esse estado de sanidade, cura, não enfermidade, que nós estaremos no céu, não é algo nosso, mas é algo que Deus nos manterá por meio dele. Então você vê, tem uma árvore que produz frutos que servem para fazer a terapia de vocês, nossa. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, olha, vocês vão estar limpos, perfeitos, sãos, mas sou eu que estou mantendo vocês assim. Isso não é de vocês. Eu estou mantendo vocês assim porque eu quero. Então a gente volta na santidade compartilhada de Deus que a gente falou na aula passada. E a gente pensa que toda a pretensão de autonomia de um homem é loucura. O homem que acha que pode galgar grandes verdades espirituais, homem que acha que pode salvar-se, homem que acha que pode se transformar em algo muito maior por ele mesmo, ele está chutando fora. Porque a gente percebe que a nossa existência, ela só se transforma em algo superior e melhor se nós bebermos dessa água da vida. Se nós comermos desse fruto, dessa árvore da vida. Se nós aceitarmos o compartilhar da santidade de Deus. Então nós não fazemos nada. Nós nos abrimos apenas. Nós nos abrimos. O que é ser cristão? Se a gente for lá no Evangelho, o que é necessário para ser cristão? Aceitar a Cristo. Mas antes de aceitar a Cristo, você precisa fazer uma coisa. Se arrepender. Então, arrependimento, que é o quê? Consciência dos nossos pecados. Não é isso? O que é isso, senão consciência do nosso estado de enfermidade? Então, arrependimento é olhar e falar, eu estou doente. Arrependimento é isso. eu estou doente. Você se arrepende e aí aceita o sacrifício de Jesus, que é a cura. O início do processo de cura. Porque quando nós aceitamos a Cristo, muita coisa muda, mas muita coisa também não muda. Tem outras que até pioram. Eu, quando aceitei a Cristo, era mais magro. Hoje eu tenho mais gordura no meu corpo. Hã? Eu também era mais nova. Você era mais nova. Então, nem tudo quando a gente aceita a Cristo melhora. Algumas coisas até pioram. Mas tudo isso faz parte do processo de cura. Nós estamos sendo curados, salvos. Então, quando, toda vez que na Bíblia você lê essa palavra salvação, sempre, sempre, sempre, sempre tenta linkar ela com cura, nesse sentido, cura do nosso ser. E toda vez que você lê sobre cura, tente entender a simbologia disso em relação à cura mais profunda. E aí a gente pode ler Isaías 53 de uma maneira muito mais grandiosa, muito mais profunda e muito mais real. Isaías 53. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas e as nossas dores levou sobre si. Se antes a gente pensava só que lá na cruz Cristo estava levando a minha dor de barriga, a minha unha encravada, minha dor de cabeça, hoje eu posso entender de uma maneira muito melhor que ele estava levando nele meu estado de enfermo, de doente, que nada mais é do que o meu estado de pecado. Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, não é a minha dor no joelho, é o meu estado de enfermidade, porque também tem essa. O cara fala assim, ore, porque Cristo levou sobre ele a enfermidade dele. Aí você ora, curou. Só que o outro não curou, mas pô, ele levou todas ou não levou? Se eu entender que Cristo levou minhas enfermidades físicas somente, nesse sentido mais baixo, meu, crente não poderia ficar doente. Gente, é óbvio, a não ser que você faça a bendita dança teológica e comece a tentar explicar isso de outra maneira. Não. Cristo não levou a minha dor de barriga. Cristo levou o meu estado de enfermidade, de doença, de pecado. Por tabela, até a minha dor de barriga está nessa. Por quê? Eu só tenho dor de barriga porque eu sou um ser em pecado. No céu, ninguém vai ter dor de barriga, graças a Deus. Nem dor de cabeça, nem unha encravada. Porque nós vamos estar curados de todos esses elementos corruptíveis. Então, de tabela, até eu poderia dizer. Mas quando a Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ela está falando do nosso ser enfermo. Tanto que, na sequência, ah, tem notícia boa. Acabou a greve do banco. Tanto que no versículo seguinte, como é que fala? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. é o nosso estado. Ele foi moído porque o meu estado foi jogado nele. Ele assumiu essa forma enferma. Naquele momento, Jesus estava enfermo. Fica até um pouco mais fácil entender ele falando: Senhor, por que me abandonaste? Porque ali era um homem enfermo. Ali era um homem em estado doente. Então, espero que vocês tenham razoavelmente entendido essa questão. Agora, eu não sei como é, cada um tem um jeito de pensar as coisas, de estudar e tal. Mas vamos para casa e tentem agora lembrar de tudo aquilo que fala de salvação, de cura e santidade. E tenta juntar essas coisas, essas três coisas, nesse entendimento. A Bíblia vai fazer assim, ó. Ela vai se abrir na tua frente e falar: nossa, não sabia que estava tão claro o negócio. A gente precisa pensar um pouquinho para entender, porque entendimento, ele requer um tanto de esforço. É, se a gente estudar sempre apenas guardando as informações, não adianta nada você sair daqui sabendo que a palavra salvação e cura, muitas vezes na Bíblia é a mesma, se você não pensar como isso tem implicação na tua vida. É importantíssimo você meditar como isso se implica na tua vida. Então faz isso, pensa sobre essas coisas, pensa na santidade, pensa nessa purificação, e pensa como isso pode, de alguma maneira, influenciar a tua vida. O que muda? O que muda? O que muda Deus estar me purificando? O que muda saber que o que está acontecendo comigo é uma cura? Eu acho que deve mudar alguma coisa. Mas o quê? Pensem sobre isso. Certo? Bom, eu ia falar uma coisa, mas vou deixar para depois do café.